qual foi o problema que te afastou de Deus? Esse vazio no peito não te deixa caminhar. A força se esgotou e te impede de levantar. É uma luta tremenda, mas sei que você vai vencer. Se sinta só, você vai vencer. Mesmo se não aguenta, porque Deus jamais te abandonará. Você vai vencer. E o chão vai se levantar. Você vai vencer. Suas forças renovar. Você vai vencer. Pois à frente dessa guerra o general está. E o seu nome é Jeová. Qual foi o problema que te afastou de Deus? Esse vazio no peito não te deixa caminhar. A força se esgotou e te impede de levantar. É uma luta tremenda, mas sei que você vai vencer. Você vai vencer, mesmo que se sinta só, você vai vencer. Mesmo se não aguentar, eu sei que vai vencer. Porque Deus jamais te abandonará. Você vai vencer, do chão vai se levantar. Você vai vencer, suas forças renovar. Eu sei que vai vencer, pois na frente dessa guerra um general está. Renovar, eu sei que vai vencer, pois na frente da...